I refuse your question. Why? Because I refuse your question. I'm not your slave and you're not my master. You can't make me dance to your tune. I'm not a monkey. I can't make you answer anything. I'm asking you interesting questions. And I'm saying I refuse. Okay, well, no, I was just asking you why. That's fine. But you see, Jamie Foxx has said, we can't turn our back and say that violence in films Then you should talk to Jamie Foxx about that. And I think he's actually here, so you can. This is a commercial for the movie. Make no mistake. Well, you have interviews. So you don't want to talk about anything serious? I don't want to talk about what you want to talk about. I don't want to talk about the implications of violence. And the reason I don't want to talk about it is because I've said everything I have to say about it. If anyone cares what I have to say about it, they can Google me. And they can look for 20 years what I have to say about it. I haven't changed my opinion one iota. No, but you haven't fleshed it out. It's not my job to flesh it out. No, it's my job to try and ask you to. And I'm shutting your butt down. Hey, aqui é o Senna, matando nazistas e that's a bingo. Aqui é o Gary Jayville e I like the way you die, boy. Aqui é o José, ou Zé Senna. Eu vou construir minha própria Jackbox também, que nem o do Tarantino. Aqui é o Ado, and I'm here to fuck. Ótima introdução. Hey yo, I want to dedicate this song right here to Oren Ishii. Half Chinese, half Japanese, half American, and yo, oh what a species, a feminine perfection. She got the sinister cat eyes. Eu não lembro de como essa, cara, o que vamos dizer. Ela indo atrás do Mr. Blonde, né? Vai que Mr. Blonde? É, o Mr. Não. Blonde é o ator, sim. Cara, o Mr. Blonde é do Cães de Aluguel, cara. Eu sei, cara. Como é que é o nome dele? É o Bill. É o irmão dele. Não, o irmão do Bill. Primeiro tá atrás do irmão do Bill, que é o... Então o programa já começou agora. Aí, galera, a gente tá falando de Tarantino aqui, continuando da parte 1. Porque a gente já começou falando por algum motivo. Então, a gente vai falar nesse programa aqui sobre Kill Bill Volume 2, a gente vai falar também sobre Death Proof, e a gente vai falar também sobre Bastardos Inglórios e Jungle. Então, a gente vai começar aqui agora do Kill Bill Volume 2, né? Tomara, né? Tomara. Então, a gente já começou, então começa ela indo atrás do... Qual é o nome dele? Não lembro. Pera aí, deixa eu pegar aqui a lista do Kill Bill. Mr. Blonde. É Bud o nome do cara. Exato. O Bud. Só um segundo. Pera aí. O 1, a noiva derrota o... derrota a enfermeira no final, né? Não. É no 2. É depois de pegar o Bud. Ah, é. Na verdade, é exatamente... acho que um minuto depois do Bud morrer. Exatamente. Mas não foi ela que pegou o Bud. Foi a própria menina. Cobra californiana. Black tapa-olho, né? É, ela mesmo. O Bud morre por causa da cobra, né? Que a outra lá coloca dentro da maleta com dinheiro. Exatamente. Só que antes disso, a noiva, ela tenta matar ele. Ela tá no trailer. Ela vai até o trailer à noite. Leva um tiro de sal no peito. Como ela sobreviveu àquilo, cara? Eu acho que era sal, cara, entendeu? O sal não mata, não. Isso é bala de sal grosso. Pois é, cara. Queima, cara. Mas não mata, não. Mas por que ele usaria esse tipo de bala na mulher que quer matar ele? Pra imobilizar, cara. Porque ele quis. O cara, ele é um pau no cu, entendeu? Ele queria fazer ela sofrer, cara, entendeu? Aceitável. E depois ele tenta fazer o que com ela? Prender ela dentro do chão. Enterrar ela, exato. É algo assim, muito mórbido, cara. Eu tava vendo o filme e eu, tipo, caralho, sério isso? E é impossível aquela menina escapar daquela merda, cara. Impossível, mas é só uma das coisas impossíveis daquele filme. Essa foi a cena do soquinho lá, é? Soquinho. Do caixão lá? Porra, exato. Toda vez eu fico próximo de uma porta, eu fico dando aquele soquinho. Da Beatriz, toda hora. Não acontece nada. Aí tinha uma vez que minha mãe viu assim: o que você tá fazendo, José? Ah, nada não, só tá aqui batendo aqui. Caralho, mas, sério, cara, mesmo? Isso daí vicia, cara. Tenta fazer, mano. É muito. Uhum. Aí você fica assim, pensando que uma hora vai acontecer, só vai quebrar o bagulho. Mas é que não, só pode ter o dedo mesmo. Oh, mas assim, é um treinamento. A porta tá suja de sangue, né? Mudou lá. Eu não entendi por que não quebrou ainda. Aí sua mãe olha assim: o que é isso? Por que sua mãe tá suja de sangue. Ah, tá sangrando. Acho que agora vai quebrar aqui. Aí na próxima vez você foi enterrado a 10 metros. Não, a cena é bem tensa, sabe? A cena é bem construída. É. Você sente toda a agonia. Exato. Quando ela tá dentro da terra, é só ela dentro da terra. E você sente a agonia da mulher dentro da terra, cara. Você fica... É, dá uma aflição. Puta merda, cara. Imagina se você tivesse preso. Eu tenho claustrofobia de lugares apertados. Eu não me imagino, cara, num lugar daquele. dele. É, morre, cara. É, eu desmaio antes de conseguir sair, cara. E vou morrer, como o Adam falou. Aceita, e... você aceita só, morri, cara. Exatamente. Me rich. I think this just might be my masterpiece. Hollow, fala. O que você pensa dessa cena, cara? Partilhe seu pensamento aqui conosco. Olha, ainda mais, tipo, ela não só tava 7 palmos abaixo do chão, né, cara? Como. Sim. Ela tá 2 metros, ele fala. Só. Ele fala 2, 3 metros? Né? Né, cara? Sim, ela além de estar num lugar escuro, né, cara? É, além escuro, tá... Ah, pô, o negócio legal dessa cena é que quando ela tá saindo assim. Ah, pegou isqueiro, né? Ou foi mal, pode continuar. Ah, velho. Quando ela sai assim, a gente vê o túmulo lá da King Schultz, da. Que é da filha do. É verdade, ela tá não, filha não, parente. É, parente. É, parece que é a esposa que morreu do cara do Django. Ah, do King, do né? Do King. É, do Schultz. Que ele cita uma mulher que ele perdeu é e a Paula, deve ser. É Paula, eu acho que é o nome dela. Paula Schultz. Me rich. I think this just might be my masterpiece. Sim, ela se liberta e tal, e ela consegue quebrar lá com uma força inacreditável, né? Uh-huh. E aí nós vamos para o tema que tem todos os filmes do Tarantino, que é... Vingança. Vingança, exatamente, Paulo. Right on the spot. Aquela musiquinha lá. É, exato. Ela vai atrás do... Mas antes disso tem a parte do Pai Mei, cara, o treinamento. Ah, é verdade, é. Ah, é verdade. Porra, tá louco, é emblemático, hein, pai? É uma das melhores partes, cara. Dentro do caixão começa a passar os flashbacks do treinamento. Exato, exato. Ah, é dentro do caixão? É cara. Ah. É, a cena ali, ela foi uma construção pra mostrar o flashback do treinamento dela, entendeu? Ela fazia aquele treinamento ali com o Pai Mei, cara, toda hora, até que ela conseguisse quebrar a porra do pedaço de pau lá. É verdade, ela ficava batendo na tábua, né? Ela ficava... Cara, que treinamento foda, né, do Pai Mei. Mano, ela castiga a noiva lá. Me rich. I think this just might be my masterpiece. Com o Pai Mei você deve ter medo da madeira. A madeira... É verdade, é uma das frases mais legais do filme. Que é doido, cara. O Pai Mei é tão foda, deve mano. Temer você, não a, você a madeira. Isso é muito legal, cara. Sabe, cara. Sabe que eu queria ter uma coisa do Pai Mei, cara? Aquela barba de camelo que ele tem, que fica pegando os dois dedos e fica levando assim, jogando pro ar. Isso foi uma vinheta no Pânico na TV durante muito tempo, cara. Foi, mas, cara, eu queria fazer isso, assim. Queria deixar crescer pra fazer isso. É verdade. Queria ter do Pai Mei, cara, é a mira dele, velho. Puta que pariu, ele lança a espada no ar e ela encaixa exatamente no lugar onde tava a espada, cara. É verdade. A gente tem que viver pelo menos 1000 anos pra poder ter aquela barba, cara. Tem que merecer. É um prêmio, um achievement. Mas, assim, uma pergunta. Vocês preferem o quê? Ser mais velha? Parecer com Clint Eastwood ou com o Pai Mei? É, Clint Eastwood. Clint Eastwood, né, cara? Eu também. Ser um cara seco e tal, fodão. Quem sabe no futuro próximo... No futuro próximo, não. Daqui a 30 anos, a gente esteja ainda fazendo esse post... Eu não sei. Cara, imagina, cara. É ruim sonhar. É difícil sonhar. A gente pode sonhar? Pode, cara, pode. Não, então eu vou sonhar que daqui a 30 anos a gente tá velho fazendo essa merda ainda, cara. Eu tenho certeza que algum morreu de ataque cardíaco ainda. Né? É, até lá. Tomara que não seja eu, porque senão ninguém bom, no então. Futuro a gente chama nossos netos pra editar. É verdade, verdade. Não, mas a gente tem que colocar uma parada que. Tipo, tem que ver a parada que daqui a 10 anos a galera que já tá fazendo podcast hoje em dia tá velha, né? Sim, sim. Tá. Entre aspas, tá. A gente pode substituir esse pessoal, entendeu? Normalmente, ó, gente. É, olha, podcast... Você é o futuro cinema com rapadura, vocês aí, cara. É. Normalmente... Não, rapadura não. Rapadura não. É. Aí vocês são da podcast, né? Normalmente não. Não, eu quero ser MDM, cara. Tá bom. Deixa eu ver aqui, ó. Normalmente nos podcasts, quando começa a nascer um bocado de uma vez, se cria, sabe, um laço entre eles. Sim, acho que eu já vi 3 desses, né? Tinha uma época. É que vocês não acompanharam, né? Tinha uma época lá dos Afogados. Do sofá, aí tinha o Tanguia Cast, tinha o Telia Cast, eles são coisados. O Telia Cast eu conheço. Então, eles são tipo. Então, esses eram da mesma época. Agora, agora tá saindo o Bacanudo, tem o Bacanudo, o Caçador de Lista Perdida e alguns. E a gente tá nesse nicho, entendeu? É, exato. E tem o Bacanudo e o Multibreakcast e tal. É. A gente tá no meio, cara. Isso é um problema que a gente tem que discutir depois, né? Que é tipo, como a gente vai crescer aqui de alguma maneira. Merchandise. Exato. E normalmente os podcasts acabam antes do 30, hein? Só avisando aí. É verdade. Então, depois da cena que ela sai do caixão, o Bud já voltou pro já é de manhã, não é? Não tô enganado? Sim. É, o... Não. Quando ela sai, ainda é de noite. Ah, de noite, né? Ah, ela vai andando até ficar de manhã, até o... É, não, ela anda de boa, assim, ela sai... Ah, o cemitério onde ela sai é vizinho de um barzinho. Ela sai andando numa boa pede uma água, né? Ou é alguma bebida. Normalmente, toda suja de terra, toda assim. Toda suja, E o pessoal olhando pra ela todo assustado. Acho que é duas pessoas olhando pra ela assustado lá. Exato, é. Aí corta pra cena do Bud. É, ela pede pra usar o banheiro, né? Não, ela pede água. Ela só pede água. Ah, tá. É, exato. Pra usar o banheiro. E depois disso é vingança, que é o tema do Silvio Tarantino. Por que não? Todo mundo gosta de uma vingança. Quem aqui não queria se vingar de alguém que, sei lá, fez... Porra, cara, queria muito vingar de muita gente, cara. Tem muitos bullies que eu queria ter vingado quando era gordo. Pois é, todos. Caralho, nós, com certeza. Todos aqui, todos. E ela... Se todo mundo pudesse se vingar, cara, eu tava fudido. É sério, todo mundo aqui foi zoado, porque a gente é meio nerd, assim, e a gente sempre queria ter uma vingança, né? Sim. Eu era gordo, cara. Eu também era gordo. Tem um filme sobre isso, cara. Vingança dos Nerds. Cara, eu fui tão humilhado que eu fui zoado até pelo... Tá, isso aí é verdade. Isso é foda, hein, velho. Eu já fui um bully. É, um pau no cu. Tá, daí ela sai e vai andando até o trailer do Bud, ela tava antes. Mas, nesse meio tempo, aconteceu uma história paralela, que o Bud está ligando para a... Cobra californiana. É, cobra californiana. California Mountain Snake. California Mountain Snake. O Bud liga pra ela dizendo que tá com a noiva, né? E ele quer $1 milhão por ela. Daí ela, ok, vou te dar os teus $1 milhão que você quer, seu fudido. Esculhamba ele, porque ela odeia ele. Vamos abrir Subserível, aqui, né? É, vamos abrir aqui um negócio, porque a gente não falou do Bud, cara. Que é um cara fudido da vida, cara. Mas ele era foda, ele. É, ele era foda, mas ele penhorou um Hattori Hanzo, cara. Porra, cara. Puta que pariu. Um babaca, né, mano? Ele não penhorou, cara. Penhorou? Não. Ah, é verdade. Boa. Bem lembrado, ele não penhorou, ele tava fazendo... Era um guardando xixi, ela. É, era um xixi dele, era um negócio dele lá que ele guardou. Tinha guardado ainda. Porque foi o Bill que deu pra ele, né, cara? Ele tem uma ligação muito forte com o Bill, com o irmão dele. Seria uma traição inacreditável, cara. Sim, sim, putz. E tá, ele é um fudido, né, que trabalha no Redneck. Era um redneck, exato, que trabalha no strip club. Ele tem que ouvir merda do chefe dele, que é uma cena excelente, cara. Assim, pra mostrar como é a vida de um personagem em, sei lá, 5 minutos. Exato. E tem como ele virou merda. É, vai ter inserção agora, que é essa cena. I don't know what car was you worked before you came here that let you stroll in 20 minutes late, but it wasn't owned by me and I own a fucking car wash. There ain't nobody out there. What's your plan? That you're not needed here? My point is, I'm the bouncer. And there ain't nobody out there to bounce. You're saying that the reason that you're not doing the job that I'm paying you to do is that you don't have a job to do? No. Is that what you're saying? What are you trying to convince me of exactly? That you're as useless as an asshole right here? Well, guess what, buddy? I think you just fucking convinced me. Let's go to the calendar. It's calendar time. Calendar time for Buddy. Okay, you working tomorrow? Yeah. No, you're not. You don't know what fucking day you work. Yeah, you're not working tomorrow. You're working Wednesday. Here you are. There you go. Working Thursday? Yeah. I don't think so. Friday. There's your name. You say so. There used to be your name. Saturday. There used to be your name. Monday, you go to... Yeah, how about that? Fucking with your cash is the only thing you kids seem to understand. That fucking act. That fucking hat. How many times have I told you? Don't wear that fucking hat here. How many? Customers wear hats. I'm not the boss of the customers. I'm the boss of you. And I'm telling you that I want you to keep that shit kicker hat at home. ele recebendo o esporro do chefe dele, que é um tremendo de um babaca. Que o chefe dele fala pra ele, vocês se lembram? Não. Ele fala, é você é tão inútil quanto um cu no cotovelo. Caralho, que analogia é essa, cara? Um cu no cotovelo. Uau, muito boa, cara. Vou levar isso aí pra vida. É, meu Deus do céu, cara. Tá, aí depois disso, ele já mostra essa cena que a gente tá falando, que é a... Qual é o nome dela? O Adol? É a... Mountain... Não. Você California é... Mountain Snake. Ah, California Mountain Snake. É, tem a ordem lá no inglês. Bom, a California Mountain Snake recebendo a ligação dele, ele pedindo $1 milhão pela noiva, e ela vindo na estrada pegar, entre aspas, pegar a Beatriz Kiddo, já que ela não... Desde o início não tinha esse objetivo, né? De dar o dinheiro pra ele. Por quê? Eu pergunto pra vocês. Porque ele era um bosta. Coitado do cara, mano. Ele era gente boa. O cara é muito gente boa, né? Dá um tiro de sal na mulher. Cara, que pariu. Em terra viva, muito bom esse cara. É muito nice guy ele. É verdade. É que nem falar que o Hound, né, do Game of Thrones é um nice guy. Porque ele... Pô, é, exatamente. Não, acho ele legal. Não, ele cuida da área. Tá. É, tá bom. Assim, eu achei ele interessante se o Tarantino não tivesse matado o Mr. Blonde no Reservoir Dogs, porque aí a gente poderia ter uma teoria de que ele era, entendeu? Seria interessante. Sim. Ah, seria legalzinho. Vocês sabem que o... Mas aí se faria do o Vincent Vega, irmão do Bill? Ah, não, é Vincent é irmão do... Do Blonde. Vincent, do Mr. Blonde. É, do aí Blonde, isso... Que levou vários tiros lá. É isso que eu tava falando. Se aí se o Blonde matado, fosse o Bud, entendeu? O Bud seria... Então, o Bill seria irmão do Vincent Vega. Ou não, então... Não seria legal. Ou então Bill Vega. Bill Vega. Mas você sabia que o Tarantino ia fazer um filme dos irmãos, né, sim, Vegas? Sim. A gente falou disso também. Ou então, cara, o Kill Bill é no universo paralelo. Paralelo. Esprêndido. Não sei que alguém chegou assim e falou pra mim, pô, José, muito da hora esse seu podcast, cara. Podcast. É do pé, né? O pé cast. É. Aí, quando eu vi o seu podcast, cara, José Cast. Parece alemão, hein? Tem que botar aquela fala daquele cara, ó, esprêndido. Estou perplexo. Ah, peraí, né? Que eu tenho que parar de rir, senão eu não consigo continuar. É da bolha, né? Essa fala. É, da bolha assassina. Estou perfeito. Me rich. I think this just might be my masterpiece. Por que a gente parou? Que merda, cara, eu nem... Você tem que a gente ver esse filme? É, Sessão da Tarde. Ô, no cinema em casa. Sessão da Tarde, cara. Nossa, cara, é muito ruim, cara. Muito ruim, muito ruim. One rich man in tin with a satisfied mind. Ah, então, ela tinha... Então, a Mountain Snake, ela tem a motivação de matar a Beat... Não, de matar o Bud, porque o Bud matou ela de uma maneira tosca. E ela queria matar a Beatrix de uma maneira mais legal, mais foda. Mas foi por isso mesmo? Tipo, não era só porque... Então, é tipo, ah, você é um criminoso, eu sou criminosa também, e simplesmente não vou te deixar viver. Não, mas isso também foi, pode ter sido um dos motivos. Mas eu acho que o motivo mais forte foi esse da Beatrix. Ah, é verdade. É porque na hora que eles estão falando no telefone, ele diz, né, que ele enterrou ela. E ela fala que não foi, tipo, uma morte digna, sabe? É uma coisa assim, né? Ela admirava a Beatriz. É verdade. Porque ela é uma guerreira, né? Exato. Porque a Beatriz era, tipo, a sem pai dela. É verdade. Aí ela chega no trailer do Bud, entrega um negócio pra ele, como eu já falei, e ele morre envenenado pela Mamba Negra. E depois disso, cara, tem... Acho que, assim... Tem a que... cena mais irada cês dessa porra, cara. Vocês estavam falando que o volume 2 é fraco. Mais fraco? Não, não é fraco. É mais fraco que o primeiro. Comparado, né? Sim. Comparado ao primeiro, não é fraco, ele é bom, mas comparado ao primeiro, ele é mais fraco. Mas essa conclusão, né? É, uma conclusão. Mas essa cena da luta delas no trailer, é, você fica sem ar, cara. Você fica sem fôlego o tempo inteiro enquanto elas estão lutando. É. Já começa, cara, com a puta, porra, voadora, pá! É, nos peitos da outra, cara. Putz. Ela abre a porta do trailer, né? E é recebida por uma voadora da É, que como é que ela conseguiu fazer aquela voadora, né, cara? E depois disso, elas lutam, né? E tem aquela luta de espadas que fica batendo na porra da parede do trailer. Não consegue tirar a espada, cara, da bainha. Que agonia. Desembaiar. Cara, que agonia. É, cara, putz, cara. Aí tem a cena irada pra caralho, né, do olho. Peraí, pausa. Antes disso, a gente tem que falar como ela perdeu o primeiro olho. Ah, é, com o Pai Mei, né? Pai Mei. Qual era a parada, a lei que o Pai Mei tinha? Não fala mal com esse cara. Porque se tu fala mal com esse cara, ele arranca teu olho fora. Exato. E isso não era historinha pra boi dormir, não, cara. Era for real. Não. Era verdade. O Bill mandou ela pra lá também, né? Que o Bill mandou as duas pra lá, só que uma falhou. Foi, uma falhou miseravelmente. Falhou e... Ela foi depois da Beatriz, né? Antes. Foi depois. Não, peraí. Como assim antes? Ele morreu. Exato, foi depois. Ah, ele morreu. Já. Ela dá um baiacu. Ela matou o Pai Mei. Ela dá um baiacu. Não, ela dá um peixe lá, acho que ela envenena ele. Ah, tá. Caraca, é meio tosco, né? Assim que você pensa, para pra pensar, porque a lenda diz que o cara viveu 1000 anos e tal. Assim. É, imortal e tal. É, cara, aquele pra mim é balela, velho. Provavelmente. Bichinho envenenado, cara, putz. Porque ele já era o Pai Mei 5 já, eu acho. Igual o Hattori. É, o Hattori Hanzo. E quando ela fala besteira pra ele, ela é mal educada com ele, ele arranca o olho dela. É por isso que a Mountain Snake, ela usa um tapa-olho, né, durante o filme inteiro. Exato. Antes de mostrar no Eu achei que era por causa do One Piece que ela curtia e tal. Caralho. Ai, meu Deus. Nossa, essa foi triste. Tá. Tá ligado. Na luta contra a noiva, a Beatrix, ela perde o segundo olho, né, cara? Que é uma cena muito maneira. Tá agoniante pra caralho, porque ela deixa ela lá, cara. Ela não mata, ela não finaliza. Não, ela deixa ela lá. O narrador fala, finish him, e ela não. Não. Ela dá as costas, cara. Inacreditável. Deixa lá, cara. Na hora que ela sai do trailer, ela sai e você consegue ouvir, cara, os gritos de agonia dela quando ela sai do trailer. E você fica, meu Deus, cara. Tipo, eu não sei se eu conseguiria deixar uma pessoa daqui. Não, se fosse ela, eu conseguiria, sim, porque ela é uma filha da puta. É uma pau no cu. Não, mas o Bud é gente boa. Não, o Bud é tranquilo. Sabe o que é foda? O Bud é um Bud, né, cara? É, exato. Ele é carismático. Best Bud. Nossa. Sabe, querem saber o que é foda? No meio de puta, a Beatrix pega a lata de cuspe do Bud e joga na cara dela. Ah, caraca, é verdade. Tem que lembrar desses detalhes, muito bem lembrado. É sanitário. Desgosto. Ah, ela tenta afogar, né, ela no vaso. Be rich. I think this just might be my masterpiece. Vamos falar já do encontro com o Bill, por que não? Exato. Que é a outra parte, que é um clímax do filme, né? Que ela, e é revelador, né? Você descobre. Ela reencontra a filha dela. Exato, Descobre que ela tá viva. É, caraca. É inacreditável. Sempre a gente achou que ela tinha morrido, né? É realmente inacreditável. Como é que ela teve uma filha depois de caralho ter levado um puta que parou? Tava tudo quebrado, cara. Você pariu ela no coma, né? Você leu o Berserk? Ah. Você sabe que o Guts quando a mãe dele tava enforcada, né? Então... porra, né, cara? Berserk. Caralho. Tem aquela cena emotiva, né? Da Beatriz encontrando a filha dela. E você, eu pelo menos, quando tava assistindo, eu achei que o filme ia tomar um rumo totalmente diferente. Porque daquele momento em diante, você não vê mais a atitude vingativa da Beatriz. Ela ama. Ela fica toda coisadinha e tal. É, ela fica emotiva. Ela... O espírito de mãe dela vem à tona naquele momento. É. E ela ainda amava o Bill. Ela ainda gostava do Bill. É, de certa forma ela ainda tinha sentimentos, sim, né? Pelo Bill. O super-homem lá, né? E tem toda aquela cena dela levando... Sabe, eu tava nervoso nessa cena, porque quando você tá assistindo o filme do Tarantino, você não sabe o que esperar, cara. Tipo, quando é que eles vão começar a atirar? É. Entendeu? Eu tava esperando essa cena, cara. Tipo, eles estão conversando aqui, o Bill tá fazendo um sanduíche. What the fuck? O que tá acontecendo aqui, tá muito cara? Calmo, tá muito calmo isso aí, exatamente. Cara. Exatamente. Ela encontrou... A gente fica a cena inteira, assim, quando é que vai rolar o pau aí, né, gente? Exato. Ela encontrou o homem que ela tá procurando a porra dos dois filmes inteiros, cara. E, pô, cara, puta que pariu, o Bill é muito foda, cara. O David Carradine. Ai, né, porra, cara, saudoso, cara. Muito porra, aquele ator, não devia ter morrido, pariu. Now, when it comes to you and us, I have a few unanswered questions. So, before this tale of bloody revenge reaches its climax, I'm gonna ask you some questions, and I want you to tell me the truth. However, therein lies a dilemma. Because when it comes to the subject of me, I believe you are truly and utterly incapable of telling the truth, especially to me, and least of all, to yourself. And when it comes to the subject of me, I am truly and utterly incapable of believing anything you say. How do you suppose we solve this dilemma? Well, it just so happens I have a solution. Muito bom, Ed. A última cena, que era pra ser o clímax final dos dois filmes e tal. O Tarantino é um gênio pensando nessas coisas. Porque você tem uma luta foda entre o boss final, né? Uhum. Tal, mas com eles dois não, foi simplesmente dois golpes de espada e se ponto de pressão. Tchum! Pronto. Pá! Depois tem aquela conversa, né, dela com o Bill no jardim lá, naquela partezinha do lado de fora, no quintal da casa deles. Ela usa os cinco pontos da mão explosiva pra finalizar de vez. E aí veio a pergunta, né, que e se o Bill... Outro, e a exato. Gente já falou no primeiro, né, então... Falou, a gente falou? Falou. A gente falou. Olha aí, vamos lembrar. A gente falou boa parte do segundo no primeiro, tá ligado, né? Pode crer. Por isso que eu falei. E aí tem o final do filme, né, que eu não lembro. Elas duas assistindo TV no hotel lá, as duas. É verdade. É um final feliz, né? Ah, um final feliz, exatamente. Exato. Ah, tá. So what's your name, Icy? Stuntman Mike. Stuntman Mike's your name. You ask anybody. Hey, Warren. Who is this guy? Stuntman Mike. And who the hell is Stuntman Mike? Ok, então, a gente vai agora pro próximo filme. A gente vai dar uma pincelada bem ligeira no Death Proof. É bom porque eu não lembro quase nada. Exato. Porque também a gente tem que falar que Death Proof, na minha opinião, é um filme de transição. Ah. É um filme que tá ali entre dois bons filmes do Tarantino, que é o Kill Bill e o Django, e o Bastardos Inglórios. Que, assim, o Death Proof tá ali, é um bom filme. Mas é um filme, sabe, que você não vê assim, tipo, nossa. E é trash, né, cara? É trash. É um filme que é do Planeta Terror, né? Exato. Que é do... Grinch House. Mas eu acho assim, os menos toscos do Planeta Terror. Ah, o Planeta Terror é muito tosco. Porra. Não, mas na verdade, pra mim é uma homenagem aos filmes antigos. Isso que eu acho legal do Planeta Terror. A parte do Tarantino no filme eu achei muito excelente. E assim, muita gente acha que a parada louca do Tarantino tá no Pulp Fiction, ou sei lá, no Kill Bill. Mas você vê esse filme, cara, eu não, assim, eu tava assistindo e de repente o filme era antigo, e de repente o filme era em preto e branco, e de repente o filme era atual. É muito louco, cara. É tipo Sin City, cara. Sin City é tudo esquisito pra caralho, cara, e é preto e branco, você se sente até meio estranho, cara. Sin City tenta ambientar você, é uma adaptação de quadrinhos ao pé da letra, eles querem fazer. Sim. Eles transitam tudo que tem na HQ na tela do cinema. Isso eu achei excelente do Sin City. Cara, a narrativa do Sin City é perfeita, cara. Assim, na minha opinião. É muito boa mesmo. I think this just might be my masterpiece. Temos o Cobra Pliskin, né, lá, o... Caralho, o Kurt Russell. O Snake, né, o Kurt Russell. Como é que é o... Como é que é o nome dele? Do Aventureiro do Mike Proibido? Dublê Mike. Dublê Mike. Eu queria saber em inglês o nome dele. Porque ele fala um nomezinho dublê em inglês, eu esqueci como é que é. Stuntman Mike. Ah, Stuntman Mike. Stuntman Mike, exato. Ele é o Stuntman Mike. Porra, o Jack Burton, cara, ele também. Aventureiros, exatamente. Cara, eu não sabia sobre o que era aquele filme. No começo, eu já peguei que era sobre algo creepy, sabe? Algo, tipo, meio assustador, assim, sobre um cara que persegue garotos. Psicopata? É. Não, no começo eu não... psicopata, assim, você fica pensando, cara, alguma coisa sobre caos. Alguma coisa é isso aí, cara. Porque esse cara tá seguindo essas meninas e algum motivo tem. E eu continuei assistindo e o filme, pra mim, só começa mesmo, sei lá, depois de meia hora, 40 minutos de filme. É. Que é quando a gente tem a cena de acidente, entre aspas, acidente. Que aquelas primeiras meninas eram muito chatas, né, velho? Mas tem aquela principal lá que dança pra ele que eu acho ela legal. Ah, é legal. legal, mas toda aquela mulher era chata, cara. Comparada com as outras lá, que eram legais. A filha do John McClane, né? Segundo um grupo de meninas, era bem mais legal elas. Elas conversavam entre si, esse tipo de coisa, entendeu? É tanto que é onde o filme fica maneiro, né, cara? Que elas são tudo loucas também. Tudo louca. Aqueles papos malucos delas lá. É um visual maneiro, cara. É um visual maneiro, cara. O Death Proof é estiloso, cara. Ele é um filme que tem identidade, né, cara? Sim, sim. Você olha, ele tá lá. Ele tem... Aí tem os cowboys, né, lá do xerife dos outros filmes do... Ah, a gente falou no primeiro, parte, que é os mesmos xerifes do... Do Kill Bill, acho. Kill Bill. É do Kill Bill? E do Drake no Inferno. Eles são mesmo o Drake no Inferno? Uh-huh. Acho que é, né? Sim, sim, é o que morre. Que leva tiro na cabeça? É ele mesmo. Uma das partes mais engraçadas é a deles. O coronel lá, né? O delegado, sei lá. Ele consegue descobrir todos os negócios só pelo acidente. Ele, esse cara deve. Só consegue gozar desse jeito, não sei o quê. Deve ter sido por querer. É bem legal essa parte, ele, cara. Todo mundo ia atrás desse caso e achava culpado, mas eu não vou, não. Eu tô afim de voltar pra casa e assistir TV. Pra que me estressar? Cara, que cena tensa, cara, aquele acidente. É, as pernas voando. Meu Deus. Nossa. Eles repetem 5 vezes. Não, é porque cada vez que eles repetem, mostrando como cada um morreu, né? Sério, cara? Achei que o cara bateu o carro 5 vezes aqui. Não. Oh, meu Deus do céu. Ah, caralho. Me rich. I think this just might be my masterpiece. Ele mostra como cada uma morreu, cara. Acho que essa cena era bem um feitiço do Tarantino de querer mostrar a perna, sabe? E aí, vou mostrar a perna voando aqui, que é mais bonita ainda. É o Tarantino, né, cara? Ele botou uma mulher com a perna, uma arma no lugar da perna, cara. É verdade. Pô, tem alguma coisa com pernas esses caras. O pneu passa raspando na cabeça da garota que dança pra ele, cara. Mas não raspando de raspadinha assim. Não! Estraçalha a cabeça dela, cara. É tenso demais, cara. E daí nós temos a apresentação. Assim, passa meses, 4 meses, se não me engano, 3 ou 4 meses. Ele se recuperou do acidente. E o filho da puta tá de volta, cara. Ah, é lógico, cara. Porque é Tarantino, né, pô? Não era clichê. E aí todo mundo esperava assim: esse filho da puta vai matar essas meninas tudo de novo, né, velho? Quando eu tava assistindo, eu fiquei meio assim: ué, qual é a desse filme? É só mostrar paradas. O cara matando as galera? É, tipo, ok, né? O filme tem um objetivo, assim, mas é fraco, cara. Mas aí. Tem a parada do plot twist, cara. Você não esperava que elas fossem reagir daquele jeito, sabe? Eu achava que elas botam o cara pra correr, ele fica gritando, morrendo de medo, cara. A gente assim, que elas não correm e elas assim, bora fazer, como é que é? O que é que elas querem fazer? Elas querem fazer o negócio do barco lá. Do navio, do mastro do Assalto, que é que porra. O caralho lá, que o nome daquela porra chama caralho. Só que não tem como. Ok, vamos com caralho. O caralho, elas querem fazer caralho, né? Elas querem fazer o caralho do carro, né? Eu tô imaginando o carro gigante. Não. Aquele carro de idiocracia, tá ligado? Cacete, cara. Tá, vai, continua. Daí, a gente assim, o que porra que elas querem fazer nesse negócio que elas ficam fazendo toda hora aí e a outra não quer fazer, né? Now, what did you say after the last time? Look, I know what I said. What did you say? I know I said we shouldn't do this. No, again, you didn't say we shouldn't. You said we ain't ever gonna do that again. Yeah, but my ass. You said not only are we never gonna play ship's mast again, but you also said if you ever do what you're trying to do now, to not only refuse, but that I had permission to physically restrain your ass if necessary. Now, did you or did you not say that? What? No, no, no, no. Answer the question, motherfucker. Did you or did you not say that? Yes, I said that. However, whatever with your however. Daí a gente vê a maluca lá fazendo aquelas loucuras com o cinto, velho. Caralho, a neozelandesa lá, né? Aí a gente fica assim, não, é impossível ela sobreviver nesse negócio. Aí a gente fica assim, bata logo essas meninas, essas malucas aí. É tanto quando ela cai, né? Elas ficam chorando. Aí de repente ela aparece, eu tô bem. Tô bem. Aí elas ficam malucas, cara. Vamos matar esse filho da puta. Elas assim, correm atrás. E você fica, eu fiquei tipo, porque ele é um psicopata, cara. E que filme você vê que a vítima coloca o psicopata pra correr. Dan Hunt! My name is Lieutenant Aldo Rain, and I'm putting together a special team, and I need me 8 soldiers. 8 Jewish American soldiers. Now, y'all might have heard rumors about the Armada happening soon. Well, We'll be leaving a little earlier. We're gonna be dropped into France, dressed as civilians. Once we're in enemy territory, as a bushwhacking guerrilla army, we're gonna be doing one thing, and one thing only. Killing Nazis. Falar agora sobre, cara, que é que esse aqui é um filme que eu tenho que parar um pouquinho, porque, assim, é o filme mais foda do Tarantino, na minha opinião, é um filme que... Tá, continuar, vai. É um filme, cara, que faz você se sentir, sim, tem filmes Tarantino que você se sente nervoso, que você se sente alegre, se... Esse filme é onde essas emoções, na minha opinião, são as mais fortes. Que por causa de Brad Pitt, não. Por causa de ninguém, por causa de Hans Lander. É, porra. E... Tem que dizer, viu, que, caraca, é um puta personagem, mano. Puta que pariu, cara. O cara tá lá pra fazer medo. E funciona. Todo mundo sente medo daquele maluco. Quando ele faz a Xoxana ficar com medo, cara. Quando ele tá conversando com ela no restaurante, que ele, não, espera o creme. É, caraca, cara. E o leite, cara. A parte, cara, do leite, meu irmão. Como é que você fica com medo de um personagem que fala de creme leite. E leite? E você ainda gosta dele. É, você acha que maneiro, cara. Pô, ele é maneiro, mas ele vai me matar, cara. E quando ele sai, que passa só os 10 segundos, e de repente ela solta em choro, cara. Eita, caralho, cara, isso é agoniante. Você também, o seu cu abre nessa hora, porque tava fechado. Libera, né? Tava fechado o tempo inteiro. Sua bunda solta a cadeira. Exato. Falar aqui no início, né, que é com aquela música do... Cara, tem que falar aqui uma coisa do Tarantino, que depois de Kill Bill, eu não sei se antes tem, eu acho que não, acho que Jack Brown não tem, nem Link to the Inferno, nenhum desses tem, que é o Tarantino, ele conseguiu um, entre aspas, uma amizade, né, eu acho que ele conseguiu meio que uma parceria com o Ennio Morricone. Ennio Morricone hoje em dia odeia ele. Ele odeia o Tarantino? É, por causa do Django. Ah, sério? É, porque o Tarantino botou rap naquela parte, naquela cena. Caraca, eu não sabia. E hoje em dia o Ennio Morricone viu entrevista lá, né, que falou que o Tarantino não sabe botar música em filme, que estraga, cara, os filmes. Ah, cara, não acredito. Ficou estiloso. Então, essa cena eu acho foda quando começa o tiro lá, mas o Ennio Morricone odeia Tarantino hoje em dia. Caralho. Tá me dizendo que o... O Ennio, eu né? Fiquei triste, velho. Meu Deus, achei... cara, o Ennio Morricone é foda demais, mancho. É, mas daqui a pouco esse cara papoca, cara. Porra, mas... O Ennio Morricone desde a trilogia dos dólares lá era foda pra caralho. Era, porra, poderoso chefão! Poderoso chefão, caralho. Cara. Porra, meu toque sei lá há muito tempo, cara. É inacreditável, o cara é foda, simplesmente foda. E, porra, os intocáveis, tudo, cara. Todos os filmes fodas, ele tá no meio. Ele pega o Forelise do Beethoven, né? E faz aquela versão completamente diferente. Assim, o início é normal, mas tem aquela paradinha da viola, né? Sim, sim. E tem a cena o toque dele, né, cara? O Tarantino tá se fudendo se o americano tá lendo legenda ou não. Porque os filmes... A linguagem que eles falam é a linguagem realmente... O francês fala francês. Certa hora ele fala o inglês. O alemão fala alemão. Exato. A cena do bar, acho que 99% daquela cena é alemão. Sim. Uhum. Não tem... É tudo legenda, cara. Isso é muito foda. Eu acho que isso dá uma identidade historiográfica pro filme muito boa. Apesar do filme não seguir uma linha histórica, né? E também, né, cara, tem que tirar com essa porra dessa arrogância desses americanos, né? De achar que ele que você tem a língua dele, sei o quê. Não, o Tarantino tem isso, é, né? Ignorância, assim, eu acho, porque o pessoal não é adaptado com a dublagem e com a legenda, porque é a língua... Cara, a maioria das coisas que a gente recebe aqui ou de outros países é tudo dos Estados Unidos. Em inglês. Os Estados Unidos é muito produção, entende? Exato. É algo novo pra eles, a legenda. E o Tarantino tá fazendo assim, ó, isso que muita gente vê em volta, que são seus conteúdos, agora vocês vão ver uma outra linguagem, assim, vai ver outra linguagem com legendas, não vai ter nada dublado, entende? Prove do próprio veneno, né? Eu lembro da época que lançou, assim, que tinha muita crítica dos americanos dizendo que acharam o filme uma bosta, porque provavelmente eles foram pra lá pra ver um filme de patriotismo, alguma coisa com guerra e tal, pra ver sangue. Aí não entenderam guerra, porra nenhuma. O filme de guerra dos Estados Unidos é aquela coisa, né? O mocinho lá, o sniper americano, né? Exato, exato. Mas, aquelas coisas. A gente viu lá no, na visão da, dos judeus lá, né, cara, o filme. Ah, vimos. E também a gente viu corretamente, cara. Sem entender muita coisa, assim, em alemão, as línguas mesmo. O Elinho foi legal em botar a legenda, cara. Não, peraí, é né, cara? É, porra, e aí também, né? Não, mas já vi filmes que você não entende a fala deles, que é de propósito pra, tipo, pra te mas, dar um negócio, tipo, você não tô entendendo, entendeu? Mas você sabe, você tá ligado que é inviável no Bastardos Inglórios, já que tem cenas que é em outra língua que são chaves, né? Sim, sim, entendi. O filme foi feito pro Landa ver sem legenda, olha aí, que maneiro. Exato. Aquele filho da puta do Christopher Waltz. Sabe as línguas? Um milhão de línguas, cara. Be rich. I think this just might be my masterpiece. A gente tem a cena que... Vamos pular aqui muita coisa. A gente vai falar logo da cena do bar. Porra, né, cara? Uma puta cena também. Que nós temos a... É Silva Dogs ali, né, velho? É total, cara. Total. É engraçado que, tipo, os filmes do Tarantino... Cara, esse cada filme é um treinamento pros filmes, sabe? Assim, depois. Uh-huh. O Reservoir Dogs precisa ser um treinamento pro Pulp Fiction, pra botar cena misturada, né? É verdade. Esse é um bom raciocínio. É um bom raciocínio. E a do Django é um... Tipo, parece que foi um treinamento do Kill Bill mesmo, sabe? Daquele jeito de botar os flashbacks, de botar treinamento, sabe? No meio das coisas. E do esse filme aí é mais a cena de essa cena de aflição que teve ali e de explicação, que a gente tinha muita explicação do que ia acontecer no Death Proof e na Jack Brown, entendeu? E tipo o narrador falando, né? É, uma explicaçãozinha assim, tinha bastante nesses filmes antigos. Ele pega, faz o filme, aí ele manja daquele negócio pra fazer o próximo, entendeu? É, tô ligado. Ele vai fazer outro western esse ano, sabe? É o Hateful Eight? Não, o Hateful Eight já tá feito ou ele vai... É esse aí mesmo. O roteiro vazou na internet, ele vai produzir agora esse ano. Ah, tá. Opa, não, muito bom. Vai sair esse ano, não. Vai sair no já final. Vai sair. Não, ele vai produzir esse ano, quero dizer. Vai produzir. Ah, sim, sim. Então, ele ia citar Assassinos por Natureza, né? Também, que é dele. É dele, é o roteiro, né? Roteiro. É, roteiro. É, sim, sim. Uhum. Que nem o Drink do Inferno. E o True Romance, né? Ei, tem nenhuma dúvida? Oi. A respeito de Bastardos Inglórios? Quem que faz o Hitler, cara? É o J.K. Simmons? Eu não sei, cara. Não prestei atenção. Acho que não, também não... Nunca fui pesquisar quem faz o Hitler. É, nem tem muita aparição assim, né? Não. Só algumas cenas. Ah, tipo só, olha o Hitler. Ah, aí, olha aí, tá ali. Pau no cu. Seu bosta. Nai. É maneiro essa cena. Assim, a gente tava falando da cena do tiroteio lá no bar, né? No bar, eles estão jogando aquele joguinho lá de japonês, tá? E um deles morre e eu não entendi, cara. Na hora, ué, peraí, morreu? Tem um deles lá, o... Como é que é? Caraca, cara. Era aquele loiro? O alemão. Como é que é o nome dele? Pois é, ele... Tu não lembra não, cena? Não, ó, eu lembro que é assim. O Hugo tá com a arma no escroto do general alemão. Eu não lembro o nome dele agora. Nossa, eu não lembro de nada dessa cena. Eu lembro porque eu já assisti esse filme e não devia. Eu não lembro nem os nomes, cara. O general alemão tá com a arma no escroto do Michael Fassbender. E o Michael Fassbender, vice-versa, tá com a arma no escroto do general alemão. Aí fica essa cena tensa pra caralho, e de repente todo mundo começa a Michael atirar. O Michael Fassbender, eu nem lembro dele estar nesse filme. É, o Michael, ele é o cara que tá disfarçado de alemão, que pede o copo errado, que ele pede três, sim, sabe? Sim, sim, sim. Sendo que o alemão... Não tinha percebido que ele tava nesse filme. Sim, sim, é ele. E aí começa todo mundo a atirar nos outros. Aí, não só aquela mesa, a mulher lá, que é a atriz famosa, ela é baleada também, a Von Schmark. Ela é baleada, só que ela não morre. E a galera que tá na outra mesa, que estão comemorando lá o nascimento do Max, que é o filho do soldado alemão, eles entram na parada também. Eles começam a atirar em todo mundo e até o dono do bar entra no tiroteio com a espingarda dele. Então, assim, não tem como você dizer que... Ah, por que esse não morreu? Cara, é uma loucura. Alguém morreu, todo mundo morreu ali, entendeu? Tô ligado, mas é porque eu simpatizei com ele na hora, assim. Aí eu, pô, morreu, cara. Com quem? Eu tô vendo aqui o ator, é o tio... Eu não vou saber falar o nome desse cara, cara, que é alemão. Ele é alemão. Cara, eu sempre simpatizo com os alemão, né, cara? Cara, acho maneiro. Pois é. Só que aí tem um erro que acontece até em outro filme do Tarantino, entre aspas dele, que é o roteiro dele. True Romance, o cara esquece lá o negócio que identifica ele. E nesse, a Von Hammersmark, ela esquece o sapato e o lenço com a assinatura dela. Que é o que o Hans Landa acha depois, né? Que, ele, que leva ele a saber o que aconteceu ali. Verdade, eu tenho uma puta, né? Uma dedução do caralho. Não, não tem o que deduzir. Ele viu, a mulher tava aqui. Ela tem uma coisa a ver com esses alemão morto aqui, cara. É, sim. É que nem o Eli que olha pro teto e descobre tudo, né? Exato. Ich befürchte, dass keiner von Ihnen ein einziges Wort Deutsch spricht. Es sind Freunde aus Italien. Dies hier ist der hervorragende Sensationsdarsteller Enzo Gorlomi. Ein sehr talentierter Kameramann, Antonio Margheriti und Antonios Kameraassistent Dominique de Cocco. Signori, questo è un vecchio amico mio, Colonnello Hans Landa della SS. Buongiorno. Signori, è un piacere. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie. Gorlomi? Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gorlomi? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlomi. Mi scusi con me? Gorlomi. Ancora una volta. Gorlomi. E come si chiama lei? Antonio Margheriti. Ancora? Margheriti. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Margheriti. Margheriti. E lei? Dominic de Cocco. Come? Dominic de Cocco. Bravo, bravo. Glaube, meine Kamerafreunde müssen ihre Plätze finden. Lasciatemi vedere i vostri biglietti. Ich glaube, für einen Star von Ihrem Status wird es nicht allzu schwierig gewesen sein, Premierenkarten für Ihre Freunde zu besorgen. 0023, 0024, non sarà troppo difficile di trovare. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. See these eyes so green. Bom, eu quero falar também do Dominic de Cocco. A cena do, dos dois italianos, né? De Cocco. É engraçado que o Brad Pitt lá, esqueci o nome, ele fica assim, não, eu... Aldo, Aldo. É, eu sei falar... Eu sei falar mais italiano que você, então deixa que eu falo, tá? É. Daí ele chega, daquele jeito safado lá dele, lá, a gente olha esse bicho. Não, e tem também a o que você não espera, que é você tá lá, ah, porra, Christopher Waltz, o Hans Landa, ele fala francês, ele fala inglês, ele fala alemão, ele não pode falar mais porra nenhuma, tá bom, não, né? Esse não. Cara fala chega. Línguas, ele fala línguas demais. E de repente, o cara tá falando italiano, cara. Porra, cara. Caralho, seria mais massa, hein, se ele falasse outra língua, tipo, pra enganar os caras. Se ele falasse se ele falar português... Eita, porra. Porque, puta que pariu, cara. Ele, eu acho que a língua natural dele é alemã, né? Porque eu acho que ele é alemão. Sim. Exato. E tem a cena lá que é... Buongiorno. Buongiorno. A mãozinha, cara. A mãozinha. Não, e o Hans Landa, ele se faz de idiota. Ele fala buongiorno. Ele, nossa, o quê? Ele fala assim, não, repete pra mim, por favor. Repete, eu quero ouvir o seu bom italiano. Ele é muito sarcástico, né? É, ele... De Cocco. Aí ele, oh, maravilhoso. Wonderful. Não, eu acho que um personagem mais foda que eu acho do... Assim, do Bastardos Inglórios é o urso lá, o do cara do taco de beisebol. Pam. Tem que falar, né, como o Adoran fala. Bear, cara, the bear Jew. Ah, cara, tô tendo que começar a repetir essa droga aí. Bird Jew. Viciado em repetir essa porcaria. Sabe quem foi que o Tarantino sondou pra fazer esse personagem, o Bear Jew? Não. O Adam Sandler. Nossa. Caraca, cara. Nossa. Só porque ele é judeu, velho? cara. Isso é muito sério, maravilhoso. Adam Sandler, cara. Caramba. Não, melhor assim, uma bosta. Melhor que o Adam Sandler. Mike Myers no Bastardos Inglórios saiu bem. Mark Myers. Sim. Melhor que o Adam Sandler, a irmã do Adam Sandler no filme. Ele, né? Ele mesmo. A irmã gêmea dele. Nossa, puta que pariu. Be rich. I think this just might be my masterpiece. E o Mike Madsen, o Michael Madsen ia estar no filme do Bastardos Inglórios. Também? É, só que ele ia ser um personagem chamado Baby Bantinski. Só que nem ele, nem o personagem estão no filme. Quando aparece o urso judeu. Ele é caralho, aquela parte ele é muito massa, mano. Ele com aquele taco dele. E é legal que depois disso, né, o cara lá morre, ele mata o cara grotescamente, com o taco de beijo na cabeça. E ele simplesmente pergunta pro outro: ah, onde é que tá aquele? Aqui, aqui, aqui. É, tá todo mundo, tipo, ri dele, né? Zombando. Porra, o cara medroso do caralho. O cara morreu, o outro maluco morreu pela pátria e ele se foda, entendeu? Depois disso, dessa cena do bar, a gente tem essa cena do cinema, né? Que é o herói alemão, né? Ele convence, de alguma maneira, os caras de fazerem a premiere do filme dele no cinema da Shoshana. Shoshana. Que é da onde vem toda a parada, tudo acontecer no filme, que acontece tudo no cinema dela, que é pequeno e tal. Sim, sim. E eles descobrem que o Führer, que é o Hitler, vai estar ali. E eles ficam, caralho, essa é uma chance. É a chance. Todos, como eles falam no filme, todos os ovos podres vão estar na mesma caixa essa noite. Verdade. Que é até algo que muita gente reclama, né? Que no final do filme o Hitler morre. Eu já vi. Mas é maneiro, né, cara? Tem culhões. Que eu já vi do filme é essa. Metralhando o Hitler lá. O professor de história deve estar maluco, né? Com o Não foi assim. A parte do urso lá matando ele, eu gosto desse personagem porque ele fica com a cara de louco assim, cara. Cara, o Hitler lá, velho, a gente assim, pô, aí quando é que eles vão parar essa porra? Aí eles continuam metralhando o bicho lá, peneirando ele, velho. Porra, cara, se você fosse matar o Hitler, você não faria a mesma merda, cara? O rosto dele não existe mais. O rosto dele não existe. Desaparece o rosto dele, tipo, vira sangue, patê de sangue aquilo ali. E eles explodem depois, né? Vira pomarola o rosto dele. Exato. É pra não ter, porra. O bicho é ruim demais, cara. Pra ter segurança que ele morreu mesmo. Exato. Matou todos os espermatozoides dele ali também. Nem descendente essa porra. Não vai ter nada que saia dessa merda aqui. O DNA do Hitler foi extinto. E a cena da Shoshana no cinema lá? Na tela, né? Porra, essa parte. E o negão lá, com isso. É verdade. Tá até no fogo ali no cinema. Mano, a parte da morte da Shoshana eu acho da hora também. É, legal. É meio assim, trágico, assim. Aí do nada o cara dá um tiro nela. E eu acho que. Você espera, né? É uma das minhas cenas favoritas, quando ela começa a se pintar pra guerra, né? Ela passa a maquiagem como se estivesse. Ah, a música do David Bowie, né? David Bowie, cara, que é. Engraçado que o filme, como eu falei, né, é bem um treinamento o filme do Tarantino, como essa parte que eles começam a explicar de onde é que saiu por que que é tão incendiário aquele negócio lá, né? É, o filme, né, tá falando. É. Sim, sim. Sim, eu tô falando do filme. Eu penso assim, cada filme do Tarantino é, tipo, tu acha que eu vou fazer um filme hoje de um filme urbano, aí fez Pulp Fiction, fez Cães de Aluguel, aí, pô, vou fazer um filme agora de Western, aí fez Django, aí fazer esse novo. Eu acho que ele gosta, ele vê algo novo assim e fala, pô, vou fazer um filme que ninguém fez. Ele é o diretor que quer pular, que não quer fazer a mesmice, entende? De sempre. Porque o Bill é bem Western também, sabe? Aquelas coisas mexicanas. Não, eu acho que é uma homenagem aos filmes antigos chinês. Tudo que tá no Kill Bill é referência, cara. Tem um personagem lá que dá a espada pra ela. Ele é um puta ator da China. O soco de um palmo também, né, velho? Aquilo ali. Pô, muita coisa. O Tarantino pode ser um bom plagiador de alguns filmes antigos, assim, mas ele é um bom diretor. Ele trabalhou na videolocadora, ele viu muitos filmes. Sim. Ele ouviu. Tem a famosa caixa de som dele, que tem várias músicas totalmente que ninguém conseguiria imaginar, toca no filme dele. Uhum. E que volta a ficar famoso, que nem a música do Pulp Fiction. E aí tem o Hans Landa, né? Que ele acha que tá sendo espertão, né? Ele até foi um espertalhão. É, ele tá no time que tá vencendo, né, velho? É, exato. Porra, o cara não é idiota, né, brother? Ele sabe, pô, isso aqui não vai durar pra sempre, essa boa vida aqui, cara. Então. Exato. Só que ele não contava, né? Com. Scalp Herman. Where are you mad? What have you done? I made a deal with you, General, for that man's life! Yeah, they made that deal, but they don't give a fuck about him. They need you. You'll be shot for this? Nah, I don't think so. More like chewed out. I've been chewed out before. You know, Yudovich myself heard that deal you made with the brass. In the war tonight, I make that deal. How about you, Yudovich? You make that deal? I make that deal. I don't blame you. Damn good deal. And that pretty little nest you feather for yourself. Well, if you're willing to barbecue the whole high command, I suppose that's worth certain considerations. But I do have one question. When you get to your little place on Nantucket Island, I imagine you're going to take off that handsome-looking SS uniform of yours. Ain't you? That's what I thought. Now that I can't abide. How about you, Yudovich? Can you abide it? Not one damn bit, sir. I mean, if I had my way, you'd wear that goddamn uniform for the rest of your pecker sucking life. I'm aware it ain't practical. I mean, at some point, you gotta have to take it off. So, I'm gonna give you a little something you can't take off. Something you, Rich? I think this just might be my masterpiece. In the dark. State your business or prepare to get winged. Calm yourself, gentlemen. I mean you no harm. Whoa. I'm Dr. King Schultz. This is my horse, Fritz. What kind of doctor? Dentist. Now, are you the Speck brothers? And did you purchase those men at the Greenville slave auction? So what? So I wish to parley with you. Speak English. Oh, I'm sorry. Please forgive me. It is a second language. Now, amongst your inventory, I've been led to believe, is a specimen I'm keen to acquire. Hello, you poor devils. Is there one amongst you who was formerly a resident of the Karukan Plantation? I'm from the Karukan Plantation. Who said that? What's your name? Django. Then you're exactly the one I'm looking for. Django! Último filme pra gente encerrar aqui. Esse episódio. Django! É. Django! Django Libre! Que é uma homenagem direta, assim, ao filme western, né, gente? Total. É, o filme é, porra, é italiano, que, cara. Tipo, o Django, ele é um filme, sim, na minha opinião, do Tarantino, mais completo, sabe? Uhum. Que a gente... É um filme tão completo que ele foi cortado uma hora e meia dele, não sei se vocês sabem, né? Caralho, sério? Eles cortaram? Uma hora e meia do caralho. Filme, não tá porque, no filme. Por que eles não lançaram uma versão estendida, estilo Seus Anéis? Não, mas peraí, uma versão estendida com uma hora e meia, eu acho que não dá, não, dude. Ah, de um filme só, cara? O Tarantino. Não, eu acho que o Tarantino não ia concordar, não, hein? Eu acho que é muito comercial isso daí. Cara. Ah, eu gostaria que tivesse. Mas, cara, tu não tá entendendo, não pode. É quase outro filme de ter uma hora e meia. Mas aí, compra quem quer. Poderia mudar todo o rumo, assim. Compra quem quer. É, não, mas acho que nem ia ter, não. Essas cenas cortadas, talvez ele corte. Ele, ó a zoeira que ele quer fazer. Ele quer cortar o Django pra fazer uma série. Entendeu? Nossa. Caraca, pô, exagero, não né, cara? Série, se não vai lembrar da série do. Como é que é? Daquele filme lá que ele fez? O Ah, o Drink do Inferno. Porra, essa série é séria, cara. É muito ruim, puta que pariu. Tô ligado que o Tarantino dirigiu um episódio de Pior, né? Plantão Médico. Nossa, cara, é sério? O que que ele fez? Pior, cara. Na década de 90, ele... Eu tava lembrando disso aqui, que eu vi... Eu até falei pra alguém aqui. Só faltava ele ter feito Igreja da Tum também, cara. Quer que eu fale pra você, Pedro? Vai explodir sua cabeça? Ele fez o padre do Um Diabo Diferente. Eu sei, ele fica gritando no meio da rua, né? É. Eu sei. O mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Por quê, né, cara? Por quê? Por isso que ele criou o Adam Sandler, né? É. Eles fizeram uma meinha lá, né? Rich. I think this just might be my masterpiece. Sim, eu acho assim, eu nem lembro o que eu tava falando direito, mas... Foi começar. Mais completo, você achou? Que era uma hora e meia. Era uma hora e meia, e que foi cortada assim. Porque quando começa o filme, o amigo meu que viu assim, começou assim, falando, porra, esse filme tem uma fotografia foda. Uhum. E tipo, não é só uma, né, gente? É, são muitas cenas assim que você fala, nossa, isso aqui é muito bem feito. Ele é o diretor de fotografia? Ah, cara, eu não sei. Mas eu lembro assim, aquela cena do chicotinho, ele andando, você, porra, uhum. Esse filme vai ser disso, né? Dos negros andando, né? Daí não, aí começa a cena de noite lá. Os negros andando. Filme de negro andando. É, pois é. Daí começa aquela cena lá de novo com o Landa, com o Dr. King Schultz. É, cara. Que é um personagem que você gosta, né, cara? De novo. É um personagem ótimo ali, gente. É. A gente gosta mais dele porque ele não é nazista. Nazista. Ah, cara. Se ele fosse nazista de novo ali. Eu ainda gostava dele. Ele é legal que ele mata, né, um dos irmãos lá. Que é ele chega assim, eu quero falar com um dos seus crioulos. É engraçado que ele é tão político. Ele os caras não entendem tá isso. Os caras não entendem. Aí, talk English, please. Desculpe. Ele tem que ser menos formal, né, cara? Menos formal. Daí eu gosto de falar com o negro. Daí o cara ignora os outros, né, e vai falar com os negros lá. É. Os crioulos. Daí ele chega assim, encarando todo mundo. Chega no Django, passa e volta, né? E começa a interrogar o Django lá, no meio de todo mundo. Aí ele fala do jeito bem sorrateiro, assim, e perguntando, até ele descobrir o que ele queria. Daí os caras ficam putos, né? Porque foi ignorado. Ué, o que você tá falando aí? Para de falar com o meu escravo aí, você tá louco? Escravo de jeito. Daí ele quer lá uma coisa que ele se contradiz depois, né? Eu acho que ele aprendeu naquela cena ali, como é que é pra ser feito o negócio, que ele quer comprar o negro direto, né? Ele quer chegar, olha, esse negro aí me vende pra mim logo aí. Eu quero esse aqui. É, o cara... Okay, mas tem que falar o motivo, né? Porque ele tinha informações sobre os caras que ele tava atrás. Os irmãos Bristol Brothers, né? Sim, o Schultz ali foi um jeito de desenvolver o personagem, aquela cena, sabe? Que ele soube como negociar mais depois. Ele é um bounty hunter, né, cara? É exato. Daí o cara fica puto e aponta a arma pra ele, né? Daí ele faz aquele negocinho que tem até no trailer, né? Que ele apaga a lanterna. Apaga a lanterna e pau, né, cara? No cavalo e no cara lá. Que no cavalo, cara. Puta que pariu. Cara, olha que eu tenho dó, cara. É de cavalo morrendo, cara. Matou o cavalo e caiu em cima da perna do outro cara. Quebrou a perna dele. E, cara, pra mim, aquela dança foi uma das melhores cenas, cara. Quando ele foi embora, aí os caras estavam lá, né? Os escravos. Pera aí, galera. Qual é, cara? Eu te dei um negócio de desse aí, cara. Tu vai me matar por quê, cara? Pô, você lembra daquele negócio lá, mano, que eu fiz por você? Eu te dei uma maçã. Estragado. Pô, cara, eu fui gente boa, cara. Que se foda. Aí você vê só, assim, no Tarantino. Pô! Sempre tem sangue, muito exagerado. É, caralho. Sobe uma poça de sangue no ar. Exato. Com um tiro, né? O cavalo, todo o sangue tava na cabeça de um cavalo, aquela cena. Né? Era uma melancia de sangue, cara. Uma melancia de sangue, exatamente. Daí ele sai, né? Naquelas musiquinhas lá que o Django tem, assim. A opinião é um dos filmes que tem melhores músicas tema, sabe? Porque nos outros, o Tarantino meio que joga lá a música no filme. E a música fica boa nos filmes, mas nessa aí é mais tema. Tem a ver com o que tá acontecendo, né? É, tem a ver com o que tá acontecendo ali. Como na hora que eles estão andando a cavalo, né? Que começa a tocar aquela... Tem a música do Dr. Schultz, cara. Qual? His name is King. É, he have a horse. E é sobre a meninazinha lá cantando. Daí eles começam a ficar vagando e eles vão pra aquela cidade lá, que é outra cena fantástica. Todo mundo fica olhando, né? Que porra é essa, mano? O cara tá dentro do bar. O cara quase cai da escada, maluco. É. Aquela cena dele matando o xerife, você não entende nada. Porra, esse cara é evil. Porra, é, velho. Tô todo nazista esse negócio? Nem tinha. Mas já era. Daí ele, ó. Na hora que o cara sai correndo, o barman, né? Ele. É, antes desse aí, né? Ele fala: eu quero que você chame o xerife, não o delegado. Aí o cara sai correndo e traz o cara que ele queria. É o Marshall, né? O Marshall. É, não, antes aí, ele mata o Bill. Agora chama o delegado. Quer dizer, o xerife. É, ele grita, né? Ele chama o fulano, o xerife. Não o Marshall, não o delegado. É. Exato. E daí, o cara faz. É, exato, daí, ele vai lá e show. Aí quando ele mata aí, agora chama o Marshall. Agora você pode chamar esse outro aí. Pode chamar. All right, folks. Calm down. Go about your business. These jokers will be gone soon. Now, why y'all want to come into my town and start trouble? And scare all these nice people? You ain't got nothing better to do than to come into Bill Sharp's town and show your ass. É fantástica essa cena. Mas tem muito negro, cara, armado. Cara, quando... É engraçado, lá fora. O Marshall, ele quando chega naquela cena, ele vai andando. Ele dá aquela cuspida preta dele nojenta. Antes dele, ele falando com a mulherzinha tabaco. E com o carinha lá, ele fala: ó, eu quero três naquele teto e três naquele. Daí quando chega a cena, tem mais de 50 negros, tá ligado? Em cima da casa. Você acha que porra é essa? Era pra cara, com a arma, viu? Como que esse cara vai sair dessa enrascada dele? Exato. Daí ele chega assim: Diego, não faça movimentos bruscos, deixa isso comigo. É, tô dando, cara, o escravo indo falar lá. Daí ele chega com aquele jeito todo polido dele, né? Que ele falando lá com o delegado assim: ah, eu gostaria que pelas meus direitos na América, né? Que eu não seja alvejado. Alvejado. Por não fazer nenhuma coisa aí. O xerife fala: ah, isso seria muito bom na Terra Alegre, mas tá tudo certo, pode vir pra fora, ninguém aqui vai atirar em você. Ele tem uma parada que ele tem um speech, né, muito alto, cara, a diplomacia dos Schutz. É boa pra caramba, cara. Ele convence todo mundo, brother. Engraçado que a gente vê o Schultz a todo vapor com as pessoas inteligentes da época, né? Que são, eu não sei jeito, mas as pessoas ricas são mais polidas, né? Naquela época. O xerife, o DiCaprio lá, todas aquelas coisas lá, você vê o diálogo mestre ali. O Tarantino, ele pega e mostra o Schultz falando com a pessoa de classe mais alta, né? Daí logo depois ele bota aquela pessoa pra falar com uma pessoa mais humilde, mais pobre, né? Ele sempre faz isso em todas as cenas do Django, quando ele vai falar com alguma pessoa assim. Tipo o Schultz conversando com a Brunhilde, né? É, isso mesmo. Até a que eu gostaria de falar depois, né? Mas aquela cena quando ele... aquela fazenda, quando o Django, ele sai daquela enrascada, né? Ela tá falando do quê? Do Big Daddy? É, do Big Daddy. Aquela parte é muito foda, cara. Não, Big Daddy. Entendeu? Aí ele fala todo político com o cara, mas o cara não... Tá tão coisado pelo Schultz, tá tão político o Schultz, que ele fala normalmente com a negra, né? Só que não pode falar daquele jeito, porque a negra não vai entender o que ele tá falando. Ela né? Fica, como é que é? Eu quero que você trate ele que nem... você quer que eu trate ele que nem gente branca? Não que nem gente branca. Não tão assim, entendeu? Não tão bem. Sabe o filho desse cara aqui? Pô, eu trato que nem ele. Mas é engraçado, não. Ele fala pro Django lá escolher uma roupa pra ele, né? Daí a gente a gente vai aquela assim. Roupa ali, né? O tem Django. Uma história que é baseada no figurino de um cara de uma pintura, que era o Garoto Azul, que era uma parada assim. Ah, é? Não sei. Sim. É uma pintura antiga, né? Aí ele é igual, cara. É igual. Se for precisar aí, tu acha. Provavelmente isso aí foi alguma coisa que o Django viu, entendeu? Uhum. É porque o Django tem uma história toda por trás que a gente não viu na porra do filme. Claro. Tá aqui, ó. Achei aqui, ó. Traje manobrista de Django foi inspirado na pintura a óleo O Garoto Azul. De 1770, cara. Eu já vi sua pintura, eu já tinha percebido essa na do Django. Não, eu sempre achei ridículo, sabe? Tipo, cara, é ridículo, mas ela existe, cara. É engraçado na parte da fazenda, o Django andando com a roupa, aí a escrava olha assim, você tá vestindo como branco, cara? Não, ela fala assim, ela ainda fala, ah, tipo assim, você quer? Não, eu sou livre. Aí, peraí, você se veste assim que você quer? Assim que vocês... Aí ele nem responde, ele Você é ridículo por escolha própria. É, exato. Que merda, hein? Like the pine trees lining the winding road, I've got a name. Sabe o que eu acho mais maneiro a respeito do Django? É que ele é um cara que tu pode usar a intimidação que tu quiser nele, cara. Não vai funcionar. Verdade. O Django não se intimida. Ele não se intimida. Ele é um cara negro, num mundo escravista, que é livre, e todo mundo acha ele estranho e é contra ele. Tenta negociar com as pessoas, até ele. Ele é o... Ou como o DiCaprio, eu tenho que lembrar o nome, o Candy. É, o que? Messier Candy. Messier Candy. Como ele falou, você é um negro que é um em um milhão, cara. Uhum. Você é um negro excepcional, como ele falou. Do you are exceptional nigga, né? É. Daquela cena que com um, como é que é? O alemão excepcional e o nigger not less exceptional. É. Não menos excepcional que o outro, né? Aí temos a cena do Ku Klux Klan. Ah, essa cena ali engraçado pra caralho. Que ele quer se vingar, né? Porque fizeram uma bagunça na faceta dele. Não, o... Ah, é o outro. Big Daddy. Big Daddy quer se vingar porque matou o cara lá e foi embora, né? É, e fez uma bagunça do caralho na fazenda do cara, né? Sim. É engraçado que toda vez que eles fazem isso, é tipo um treinamento dos chutes, cara. Porque pra ele depois aprender a fazer o big deal do filme, né? É, exato. O clímax, né? O clímax... Falei. Não, eu ia falar. Quem fez essas sacolas aqui, esses sacos? É. Ah, foi a esposa do Jimmy. Minha esposa fez isso com carinho, não sei o quê. Então ela teve que fazer rápido aí. Não, cara, calma. Ninguém tá dizendo que sua esposa fez errado. É uma cena tão fora do lugar, né? Assim, no filme, então. A gente, assim, pô... Até o meu amigo falou, pô, agora vamos fazer, o Django vai fazer emboscada, né? Daí tira a cena. E ele ainda fala, pô, cara, a gente pode tirar isso. Não, ninguém vai tirar isso, cara. É. Tem que usar. É o propósito da coisa. Exato. Olha, se vocês quiserem fazer isso aí, eu vou embora, não quero saber mais. Tu matou com todo mundo. Exato. Aí tem, eles explodem, né, a dinamite lá no negócio. Tá no dentezinho, né? Exato. E tem o... Aquele dente, cara, tu me escolheu. Aquela, pô, meu Deus, aí. Foi que esquisito, né? Ele devia tirar disso, né? Aí ele explode aquela porra logo. Exato. Aí tem o Django mostrando o talento dele, né? A primeira cena, assim. Exato. Ele, I got it. Ele tá fugindo. It. Ele tá fugindo. I get it. I say I got it. Ele pegou. Ele mata o Big Daddy. Derruba. Aí depois disso, o Schultz, ele simpatiza com... Ele conta a história do Siegfried, né? Exato. É engraçado que Siegfried, meus amigos estão vindo comigo, o avô dele se chama Sieg, velho. Aí eles, olha aí, a gente tá vendo o nosso avô, que é o Django. Ó o negócio, velho. Aí ele simpatiza com a história do Django, né? Pô, eu, como um alemão, tenho que ajudar um Siegfried, né? Na vida real, cara. Eu me sinto... Exato. How you know Brunhilde's first masters was German? Brunhilde's a German name. If they named her, it stands to reason they'd be German. That's a gal's where you from, named Brunhilde? Brunhilde is the name of a character in the most popular of all the German legends. It's a story about Brunhilde? Oh, yes, it is. Do you know it? Well, every German knows that story. Would you like me to tell you? Well, Brunhilde was a princess. She was a daughter of Wotan, god of all gods. Anyway, her father is really mad at her. What'd she do? Can't exactly remember if she disobeys him in some way. So he puts her top of the mountain. Brumhilde's on the mountain? It's a German legend. There's always going to be a mountain in there somewhere. And he puts a fire-breathing dragon there to guard the mountain. And he surrounds her in a circle of hellfire. And there, Brunhilde shall remain. Unless a hero arises brave enough to save her. Does the fellow arise? Yes, Django. As a matter of fact, he does. A fellow named Siegfried. The Siegfried Sable? Quite spectacularly so. He scales the mountain because he's not afraid of it. He slays a dragon because he's not afraid of him. And he walks through hellfire because Brunhilde's worth it. I know how you feel. I think I'm just starting to realize that. É uma honra. Exatamente. E ele ajuda, né, cara? Só que ninguém esperava que esse seria. Ou ele estaria ali assinando o contrato de morte dele, né, cara? É engraçado. Mas ele sabia, cara. Ele ia falar do Siegfried, ele conta a mitologia alemã do Siegfried. Tanto é que tem um personagem lá do Soul Calibur que é baseado nesse personagem aí da mitologia. Que é do mesmo nome, né? E é impressionante, cara, assim, como a atuação do. Como é que é o nome do ator mesmo que fez o Django? O Jamie Foxx. O Fox, cara, ele. Você vê assim, na hora que ele tá contando a história, né? O menino, ele. A cara dele, cara, de fascinado, assim, porque ele era um escravo, né? Nunca ouviu uma porra. Ele parece uma criança, né? Exato, os olhos dele brilham, cara. E assim, cara, e a história ele conta bem pouco detalhe, né, cara? Mas do jeito que ele conta, todo polido, né, cara? É muito fantástico ali que ele conta pro Django. Não, e ele tem toda a paciência, né, com o Django. Ele vai contar a história, aí ele fala assim: a Brunhilde, o pai dela prendeu ela, que ele tava com raiva dela. Ele, o que ela fez? Aí ele, ele fez alguma coisa que deixou pra ela com raiva. Mas aí, não importa, o Siegfried, só que ele... É porque o Django, né, cara, ele é como uma criança, ele não sabe de nada, cara. Não teve ensinamento nem nada. Como falou no negócio daquela roupa lá, né, provavelmente ele viu o quadro, né, e achou bonito. Aí queria... Achou legal. Isso é que as pessoas brancas vestem, que acham bonito, né, então vou usar. Que irado, né, azul. Azul aí. Daí, ele... Aí, essa da hora que o Django fala, bom, mas que montanha? Ah, é na Alemanha, tem montanha todo canto. Se não tiver nenhuma lenda alemã, tem montanha, cara. Daí ele conta a história e eles fazem um trato lá, né? O senpai quer falar alguma coisa? Os olhos do Django brilhando e os teus também, né, cara? Porque exato. Você fica ouvindo a história e fica encantado pela história também. Que... É. Boa, isso é verdade. Você fica tipo, caraca, é o jeito que o cara conta, sabe? Daí eles fazem aquele trato, né? E vai fazer o treinamento do Pai Mei no Django, né? No inverno, né? Tem o inverno lá. É uma coisa que se falar, né? Porque o Django é um faroeste que foi feito no sul dos Estados Unidos. É, o Western. Sim, sim. Foi feito no sul dos Estados Unidos, tá ligado? Be rich. O Django é mais uma homenagem aos filmes western italiano, Spaghetti. Aí, tanto é que aparece até o ator que fez o Django nos filmes originais. Sim, que aparece. É na parte da luta. Eu não sabia, cara, que massa. Nem eu. Você não aparece. Ele aparece onde? Ele fala em Itália. Não vê a parte de tá a briga entre os escravos, o Django contra os escravos? Ele aparece ali. Ele é o italiano. Ele é o italiano. Na luta de Mandingo. É. Entendi. Puta, é muito foda essa cena. Qual é o seu nome? Django. Mudo. Aí o outro Django lá, o original, ele fica meio assim, falando uma parte de palavra italiana, de imitando. Olha aí. Vivendo e aprendendo. É verdade. Ele é Franco Nero, se não me engano. É, Franco Nero. Fez o Django em 66. Olha. Que é o Django, o primeiro. Faz metralhadora lá, muito louco. Segundo o Wikipedia, é 66. Alguém sabe se o Django do Tarantino tem a ver com o Django do... É uma grande homenagem. É uma homenagem, mas cara. Mas é a própria história, né? É assim. Não, não é, é... Tipo, ele pegou tudo que tem no S... É, só que o Tarantino é conhecido como Ctrl-C e Ctrl-V. Sim, sim. Mas, tipo, ele usa Ctrl-C e Ctrl-V não pra copiar, e sim como referência. É. Tudo aquilo que tá colocando no, nos seus filmes é tudo referência. É, o Django, eu tô vendo muitas referências que é de filme Western Spaghetti e também o Western americano que é fraco, mas tudo tem referência. Até o nome Django é uma referência. Não tem nada relacionado ao personagem original. Entendi. Tem nada. Entendi. Entendeu? Então, a gente pode falar assim do Calvin Candy já? Pode. Agora vamos, a gente chegou nessa do Calvin Candy. Agora vamos, que o Big Daddy morreu. O que você quer falar dele? O que você quer falar dele, seu pai? É, fala mais, você não falou mais quase nada. O que vocês acham do Calvin Candy? Vocês todos que estão aqui. Bom, vamos lá. Aí, Ado, o que você acha dele? Calvin Candy, cara. Eu não lembro desse nome. Leonardo DiCaprio. Ah, tá. Sim. Pô, cara, assim, eu achei ele muito massa. Na minha opinião, cara, eu achei ele, assim, eu sei que ele é um puto escroto. Entenda, que essa opinião é de todo mundo aqui, cara. É. Todo mundo acha ele maneiro. Ele é um personagem foda. Cara, assim, o Leonardo DiCaprio, ele já é um puta ator, né? É. Mas aquele personagem, cara, tipo, expôs toda a loucura que esse ator pode fazer, cara. Maluco. A cena que ele quebra o copo, né, com a porrada, cara. E ele continua gravando, sangrando. E ele mete a mão na cara da escrava e... In the skull of the African here, the area associated with submissiveness is larger than any human or any other subhuman species on planet Earth. If you examine this piece of skull here, you'll notice three distinct dimples. Here, here, and here. Now, if I was holding the skull of an Isaac Newton or Galileo, these three dimples would be found in the area of the skull most associated with creativity. But this is the skull of old Ben. And in the skull of old Ben, unburdened by genius, these three dimples exist in the area of the skull most associated with civility. Now, bright boy, I will admit you are pretty clever. But if I took this hammer here and I bashed in your skull with it, you would have the same three dimples in the same place as old Ben. Hey! Lay your palms flat on that tabletop! If you lift those palms off that turtle shell tabletop, Mr. Pooch is gonna let loose with both barrels that sawed off. There have been a lot of lies set around this dinner table here tonight, but that you can't believe. Mr. Moody, would you be so kind as to collect the pistol hanging off these boys' hips here? Ah, yes. I do believe you were just getting ready to make me a proposition to Bob Broomhilda. Am I right? Right. Bring out Hildy! Get over here, Arthur. Show ass in that goddamn. Lay your hand flat on that table. Now shut your mouth. Dr. Schultz, in Greenville, you yourself said that for the right nigga, you'd be willing to pay what some may consider is a ridiculous amount. To which me myself said, what is your definition of ridiculous? To which you said, $12,000. Now, considering y'all have ridden a whole lot of miles, went through a whole lot of trouble, and done spread a whole lot of bull to purchase this lovely lady right here, it would appear that Broomhilda is, in fact, the right nigga. And if y'all want to leave Candyland with Broomhilda, the price is $12,000. And I take it you prefer the take-it-or-leave-it style of negotiation? Yes, I do, Doctor. You see, under the laws of Chickasaw County, Broomhilda here is my property. and I can choose to do with my property whatever I so desire. And if y'all think my price for this nigga here is too steep, what I'm gonna desire to do is... take this goddamn memory and beat our ass to death with it right in front of both y'all. Easy, big fella. Then we can examine the three dimples inside Pamilda's skull. Now, what's it gonna be, Doc? Huh? What's it gonna be? May I lift the hands off the tabletop in order to remove my billfold? Yes, you may. That will. Gold! To the man with the exceptional beard and his unexceptional nigga. Cara, como a gente comentou, né? Aquela atriz, ela não tava toda, ela devia estar assustada mesmo, ela, caralho, cara. Ela, aquela quando a gente... A Carol. Oh, Deus. Ei, mas é uma coisa pra se falar, que eu queria ter falado, né? Que antes que o Schultz explica pro Django, né, como se deve fazer uma negociação, porque ele aprendeu que você não se deve chegar pedindo comprar as coisas, né? Tá no começo. Sim, sim. Ele fala, pra você comprar o cavalo numa fazenda, você pode oferecer pra se comprar a fazenda, mas você tem que ter um motivo antes, tem que ser amigo do cara, né? Claro. Sim, sim. E ele consegue, eles conseguem ter amizade com ele, né? Não conheço, né? Quem fode, tudo é o Samuel Jackson lá. Que é um... Ah, que nossa, esse personagem é muito engraçado, Samuel Jackson. Não, ele é engraçado. É ele é muito safado. E ele é odioso. Porque você dá raiva dele, cara. Você tem raiva dele. É muito safado aquele personagem. Eu gosto desse personagem. Ele é legal, ele é legal. Ele é legal. Ele é maneiro, ele é maneiro. I'm gonna tell you this, something I ain't told you about yet. What? Hilda in the hot box. What she doing now? What you think she doing now in the hot box? She been punished. What she do? She run off again. Jesus Christ, Stephen, how many people ran away while I was gone? Two. When did she go? Last night. They brung her back this morning. How long she been in the box? How long you think she been in there all damn day? And the little bitch got 10 more days be in there. Still, take her out. Take her out? Why? Because I said so, that's why. Dr. Schultz is my guest. Hildy is my nigga. Southern hospitality dictates I make her available to him. But Mr. O'Candy, she run off. Jesus. Christ, Steve, what is the point of having a nigga that speaks German if you can't wheel him out when you have a German guest? Now, I realize it is inconvenient, but still, you take her ass out. Yes, sir. Y'all unheard the man. Get her ass up out of there. Cora, get over there, get her cleaned up, bring her back over here to Dr. What'd he say your name is? Schultz. A parte do tiroteio do final do filme... É outra parte, ó. Pô, é engraçado que, sei lá. Pra mim, vai, falei. Tem 4 tiros antes de que matam mesmo, antes daquele tiroteio mesmo, sabe? 4 pessoas morrem antes de tiro mesmo, antes daquela parte ali. E daquela, você passa o filme inteiro esperando por um tiroteio, sabe? Uhum. Até que eu virei... chegar lá ainda, né? É, assim, pra mim, cara, o Samuel Jackson, cara, ele faz aquelas coisas todas ali porque ele tem inveja do Django, cara. Ele vê ele como um cara livre, ele não aceita, cara. Ele, como assim, cara? Um negro livre? Não. É engraçado, maluco. Ele chega... O nigga free? Ele chega de cavalo. O nigga free? Is that nigga riding a horse? Hey, what? What? É engraçado, quando ele chegou lá na fazenda, né, eles pegam, né, tá lá, ele falando, eu quero saber onde é que tá a Brunhilda aí. A Brunhilda, ela tá na caixa quente aí. Putz. O que ela tá fazendo lá? Ah, essa negra fugiu ontem. Aí, quantos negros fugiram quando eu tava fora? E o tempo inteiro você fica agoniado porque o Django tá com a mão na arma. Calma, cara, calma, só calma. Ele é um cara meio cabeça quente. Nesses últimos 50 minutos ele passa a mão inteira no coldre. Não, o doutor também não é o santo, né, o doutor? Nessa hora que você tá falando, que eles falam que tá na caixa quente, ele fica com a arma, ele puxa o gatilho assim, sabe? Ele puxa o gatilho, não, ele prepara. Puxou, sim. É engraçado. Uma coisa a se falar, que sabe aquela música, 100 of Coffins, né? Foi gravado pelo Django, foi o Django que fez aquela música, o Jamie Foxx, quer dizer. Black covers for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay they ass in. I need 100 black preachers. preachers with a black sermon to tell from a 100 black Bibles. Why we send them all to hell, I need a 100 black cowboys. Ah, ele que fez, ele fez isso com um amigo dele que ele, ele é um pouco ele é um puta cantor, cara. Ele é um rapper muito foda, assim, que aquela parte é uma partezinha antes aí, quando eles estão andando a cavalo e a carroça, né? Antes daquela cena que é muito crucial pro filme, aquela cena da morte do D'Artagnan, do negrinho lá que foge e morre pelos cavalos, pelos cachorros, pelos cavalos. Os cavalos, os cavalos comem ele, carnívoros, né? Esse mundo é foda. Eu já vi de tudo, já vi um mundo onde os magos são montados e onde os cavalos são carnívoros. É Green House mesmo, cara. Essa cena é crucial, assim, mas é só uma parte de você falar sobre essas, as músicas do jogo são muito escolhidas, sabe? São muito tema da cena que eles estão fazendo ali. É verdade. Sim, sim. Eles têm a ver, né? Você tá, tem a ver. Eles têm mais... tem mais a ver. Você pega as músicas do Pulp Fiction, elas são jogadas ali, mas... É uma música. Não são músicas, músicas tipo... sei lá, do Scorsese, normalmente são músicas temas. A música do Django, que o nome da música é Freedom. I'm looking for freedom. Cada música conta o que tá acontecendo na história. Uma narrativa, cara, a música. O hoste do Django é tipo 2 horas, tá ligado? De música. E assim, tá assim, tirando. Só por causa de Rabi Tarantella, o Django não é a melhor trilha sonora pra mim. É a segunda. A segunda melhor trilha sonora do Tarantino, assim, é foda pra caralho. Entendeu? Mas o Django, ele tem música, aquela música I Got a Name, sabe? 100 of Coffins. E tem aquela música fantástica do tiroteio, né, gente? Senpai quer falar alguma coisa aí? Vai falar, Senpai. Todos vocês gostam do Candy, né? Sim. Vocês acham que maneiro? A gente não acha legal o que ele faz. O personagem Candy é legal. É bem feito. É legal. Mas ele tem seus motivos. É a mesma situação do Bastardos Inglórios, cara. Não faz de graça também, né? Mas é que tem uma coisa. Vocês sabiam que o Calvin Candy, ele é o primeiro vilão que o Candy Tarantino odeia? Sério? Por quê? Não sei, ele Mas entende. Isso é bom, né? Ele odeia... O DiCaprio? Pra mim, acho que ele merece um Oscar. Também. Porra. Levanta a mão quem acha que ele merece um Oscar. Eu acho que o Django ali, aquele ano foi bom ali, mas eu não sei porque não ganhou, porque eu acho que é o único filme assim que o Tarantino realmente mereceu um Oscar. Quer dizer, é zoeira, cara. É de zoeira que os caras não dão Oscar pro maluco de capa. Tem aquela piada, né, de que quando ele morrer, vão fazer um filme da vida dele e o ator vai ganhar um Oscar. Seria engraçado. Sabe que isso é possível, né? Não, totalmente. Duvidado. Só pela zoeira lá na academia do Oscar. Tem aquela cena da Brunhilda, né? Que o Schultz tá todo safado lá, né? Quero falar com ela. Aí o DiCaprio, né? Eu tenho uma negra, fala alemã. Pode falar com ela. Daí ele chega a Miss Candy, né? Que ele é apaixonado, né? Tem um ciscom ali no... ciscom total. Ali, ele beija a mulher na boca e tudo, velho. É muito maluco. Eles ficam aquelas palavras, minha irmã amada. E o final do filme, qual é? Cara, pra mim ali foi a melhor cena de tiroteio que eu já vi da minha vida, cara. Só rapidamente, Tarantino explode com a dinamite. Quando o Django se liberta lá e volta pra O Schultz morre, né? E volta pra se vingar. O Schultz morre, infelizmente. A cena do tiroteio por orgulho, ele morreu por orgulho. O Schultz morre, Django quase tem o escroto dele arrancado por aquele filho da puta. Mas ele volta e se vinga de todo mundo. E tem uma parada foda no final, que é a gente tá acostumado com os heróis andando, né? De costas pra explosão. Mas o Tarantino é tão do contra que ele faz o Django se virar e olhar, cara. Ele põe os óculos, sabe? E styler. E dá aquela troll face assim. Exato. Chegou o Mongol. E daí ele e a Brunhilda vão embora, né, cara? E aí acaba a lenda do Siegfried Negro, né, cara? Do Django. Exato. Até eles serem caçados e mortos. De novo, né? Eu não entendi nada, cara. Eu também não. cortou aí, foda. Tá, a internet tá intensa aí. Fala só mais uma vez, seu raciocínio. Alô, alô. Alô, alô, alô, tá ouvindo? Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! Not so loud! Not so loud! Cara, para com esse off-topic, cara! É, para, cara, eu também não vai dar pra falar do Django direito, seus bosta. Acho três vezes a palavra! Ultra Ultra.